Nuno. Boa noite, Nuno. Olá, boa noite. Como está pela Croácia? Tudo bem? Está tudo bem, sim. Ótimo. Tive uns diazinhos de livros e, portanto, neste momento está bem. Aqui com o curso, finalmente penso que estou em dia. Tive uma altura que estava muito atrasado. E aproveitei para pôr as coisas mais ou menos em dia. Já fiz. O blog já está. Já está criado, pronto, já está com pernas para andar, partilhei um dia destes. O website ainda está bastante incompleto, mas também já publiquei, já é público e, portanto, já está a funcionar. Pronto, agora é uma questão de ir completando. Quanto à Wiki, ainda estou a tentar perceber como é que funciona. E neste momento estou um bocado mais agradado com o curso porque estou a começar a ver mais aquilo que eu procurava, mais ferramentas, mais coisas que posso usar com os alunos. E também queria destacar os tutoriais da Adelina, ajudam imenso. Normalmente eu vejo os tutoriais primeiro e depois tento fazer as coisas sem voltar ao tutorial para ver também se vou resolvendo alguns problemas por mim próprio. Por exemplo, essa questão que a Marta teve das definições de privacidade também me aconteceu o mesmo. A primeira vez que incorporei no blog não aparecia lá nada, e então depois pensei que fosse algo relacionado com isso, e foi realmente. Eu tinha definido a privacidade para membros ou qualquer coisa do género, e pronto. Depois. Adorei a dica para incorporar os objetos com o código HTML. Nunca tinha pensado nisso, apesar de já há algum tempo manter um blog, não era este, mas outro blog que eu tenho, e incorporar coisas e tal, mas nunca tinha pensado nisso, e realmente é espetacular. Depois, também, quanto ao projeto, Também também. está muito bem. Sim, Parabéns. o problema é que eu acho que vou mudar muita coisa, porque eu gostei do Pixton, só que o Pixton, quer dizer, eu gostei, enfim, a primeira vez que explorei um pouco, mas depois, quando tentei explorar mais, percebi que não é o que eu pensava, e não vai ser fácil fazer a atividade que eu tinha pensado. Enfim, também era um esboço, não é? Portanto, não sei se vou. Não sei, aliás, sei, tenho certeza que vou alterar bastante o projeto, porque isso era uma fase-chave. A ideia era fazer uma espécie de biografias em BD, não é? E pronto, e com o Pixton realmente não dá. Depois, também, como a Soraya também já referiu, a parte do projeto, isto é, eu não sei. É bom, acho que é fundamental termos um projeto final para aplicar os nossos conhecimentos, mas o problema é que eu agora não tenho noção do que é que eu vou conseguir fazer na fase final. Mas não é necessário, não é objetivo, porque senão tínhamos de estar aqui mais meses para pôr Sim. em prática. O objetivo agora é pensarem no projeto. Se o conseguirem executar, ótimo. Se não o conseguirem executar, fica no plano das intenções e fica um projeto feito, ok? Sim, não é que a questão do projeto, eu e como a Adelina também já referiu, a minha ideia é mesmo usar o curso à medida que vou dando as aulas, portanto, fazer coisas que preciso mesmo Exatamente. fazer. Só que o problema é que depois, agora em fevereiro, portanto, eu tenho 3 semanas de aulas agora, e depois em fevereiro há uma pausa para os exames, enfim, é uma pausa de semestre. E não tenho, e os alunos não têm aulas comigo, não têm aulas, aliás, com ninguém, até princípio de março. E, portanto, seria a altura ideal, durante o mês de fevereiro, seria a altura ideal de aplicar o projeto, ou seja, construir o projeto e levá-lo à prática, não é? E isso não vai ser mesmo possível. Por isso, o que eu vou tentar adaptar de alguma forma coisas que eu vou fazer nas próximas, sei lá, 2 semanas ou qualquer coisa assim. E pronto, e sinto-me um bocado limitado. Por exemplo, hoje à tarde estive a fazer um roteiro de trabalho individual para os meus alunos, para eles explorarem um bocadinho o website e o blog e isso. E, claro, o pretexto é que eles usem a língua portuguesa, não é? Mas eu, como é que eu fiz o roteiro? Fiz como sempre fiz, como sempre fazia, que era, fiz um PDF, fiz em Word, com links e não sei o quê, e depois passei para PDF. E mandas o PDF através do Box e eles depois acedem e acedem aos links e isso. E só há, não sei, depois, há um bocado, é que comecei a explorar aqui as web quests, que era o ideal. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Sim, e eu percebi isso imediato, foi mesmo depois de, porque eu tinha que mandar a tarefa para eles, e mesmo depois de acabar a tarefa e de lhes enviar, é que eu descobri o WebQuest, e era mesmo aquilo que eu estava a precisar. Por isso, isto é uma descoberta contínua, e o Que projeto, bom, eu que não sei bom. como é que vai acabar. Pronto. Que bom, que bom. Sim, e pronto, agora, mandei-lhes a atividade, já está feita, não é? Agora, só vou voltar a utilizar essa atividade no segundo semestre, não é? Ou seja, só vou poder usar a WebQuest realmente por necessidade. Posso produzir alguns, enfim. Mas por necessidade só vou usar no segundo semestre. Pronto, isso é que é um bocadinho. Mas enfim, mas tem sido assim uma descoberta. Depois, coisas menos positivas. Quer dizer, há tudo. Para mim, até agora, estas 2 semanas têm sido muito, muito positivas. Adorei os Hot Potatoes, gostei muito do Quandary, e ainda não fiz nada. No Quandary, mas acho que é muito interessante, mas dá um bocadinho mais de trabalho para fazer alguma coisa. Não tive grandes problemas. Graças àquela dica do HTML, comecei a explorar um bocadinho mais, a tentar perceber o que é e como funciona. Hoje já me atrevi a abrir o HTML do meu blog e tentar lá editar algumas coisas. Pronto, tenho andado a evoluir. Mas realmente as aplicações, há muito poucas aplicações verdadeiramente gratuitas. Depois é complicado fazer coisas em português, por exemplo, aqui no Zunal, para fazer o WebQuest. Estava a tentar, quando começámos a sessão aqui no Skype, estava a tentar passar o título da secção Welcome para português. E E pronto. dá. Tem várias línguas, tem que procurar em baixo. Sim. Sim, eu mudei para português, só que depois, aliás, eu acho que até tenho isto aqui aberto ainda. Só que depois, por exemplo, a secção de avaliação não aparece em português, aparece em inglês. Depois tem comentários, estatísticas, export, share. Pronto, há certas coisas que não. Não sei, depois Sim, vou tentar sair. Nuno, assim, se não quiserem misturar inglês com português, então a solução que eu vos dou, criem um blog exclusivamente para fazer a vossa webquest. E Sim. como é que vocês fazem o blog? O blog, vocês podem criar páginas. Sim. E as páginas, então, o webquest tem, são cinco elementos, sei, introdução, tarefa, não é? Processo. No processo colocam os recursos, portanto, os links, depois tem a avaliação e a conclusão. E deve ter depois também a página do professor, onde o professor presta ao aluno o que é uma webquest, como é que deve descobrir e explorar a webquest, tanto essa Sim, informação sim. ao aluno, e também deve ter a página ajuda. Então vocês criam um blog exclusivamente para a webquest, e então aí vocês já conseguem, digamos, manipular e já conseguem gerir tudo em português. Porque Sim, boa ideia. o Claro. Zunal é um editor, ele de facto também permite a tradução em várias línguas, mas é evidente que nós não conseguimos ter sobre o Zunal, e porque estamos a usar também uma versão gratuita, não conseguimos ter sobre a ferramenta o total poder, não Sim, é? sim. Não, eu Então, fazendo. percebi que dá para editar os títulos das várias secções, Sim. menos a da página de boas-vindas, digamos. Acho. Não sei. Eu ainda não explorei muito isto. Mas pronto, é assim. Pronto, mas O que eu fica a dizia é que. ideia, se quiser, Sim, boa ideia, boa ideia. Depois fazer, porque o Zonal na versão paga só permite uma webquest por Sim, e-mail, por inscrição. também Nós já vi isso. podíamos fazer outra inscrição com outro e-mail e já Claro. podíamos fazer outra webquest. Mas se não quisermos estar a fazer isso, então, como vocês se dão bem com o Blogger, não é? Fazer um blog, podem fazer uma webquest num blog, Sim, estruturá-la no blog e pronto, e boa tem ideia. tudo resolvido. Ok? Muito boa ideia. E pronto. Diga-nos, diga. Não sei, acho que não tinha assim mais nada de especial. Enfim, faço um balanço positivo desde a última vez que falámos. E pronto, estou mais ou menos em dia. Agora, claro, as próximas 3 semanas vou andar um bocadinho mais ocupado e não sei se me vou dedicar assim tanto. Mas depois vem logo o mês de fevereiro, tenho imenso tempo para fazer as coisas. Portanto, já fiz dois exercícios de Hot Potatoes, que já os alunos estão a fazer neste momento, enfim, vão estar a fazer nos próximos dias. Ainda não partilhei porque queria fazer mais dois para pôr lá na tarefa. E pronto, e depois eu a WebQuest vou fazer aqui, mas não vou investir muito porque acho que não vou utilizar. Vou fazer um blog, no blog, sim, vou fazer um blog, acho que é uma boa ideia, sem dúvida. Ok. Pois, no blog, digamos que gerimos nós, não é? Aquilo que queremos que o aluno Sim, veja. porque é só a questão da língua, é porque, pronto, são aulas de língua portuguesa Exato, sim. e claro, e para mim é Parece-me muito bem. importante. Claro. Eu queria-vos mostrar. Estou a ouvir. Oh, Nuno, desliga Sim. só o celular. Ah, ok. Pronto. Ok, agora já consigo falar. É que estava a ouvir, dava eco e não se conseguia perceber muito. Pronto, eu estou muito agradada também com as vossas descobertas e no fundo, esta oficina é isto mesmo: é a cada momento nós nos surpreendermos e irmos aprendendo uns com os outros. Esta partilha é extremamente rica, e irmos aprendendo com ensaio e erro, não é? É na tentativa e erro, nós sermos nós a explorar as ferramentas e irmos aprendendo. Com os erros, e isso é muito saudável e enriquece, e nunca mais esquecemos aquilo que aprendemos. Por isso, em relação ao esboço, penso que os colegas que já o submeteram, que está feita esta parte, portanto, no próximo módulo terão a ocasião de o reformular. As colegas que ainda não submeteram, pois ainda podem fazê-lo neste módulo, e não precisam de fazer nada muito, muito profundo, muito complexo. Façam apenas enfim, escrevam um ou dois ou três parágrafos a dizer: tenho esta ideia, acho que esta ferramenta serve muito bem para fazer isto, está-me a dar jeito, por exemplo, trabalhar com, por exemplo, a WebQuest ou no fundo até o próprio trabalho final pode ser uma WebQuest. Pode, não tem, porque na WebQuest também dá para inserir, por exemplo, algumas batatinhas, alguns exercícios, por exemplo, palavras cruzadas. Também podemos colocar os alunos a fazerem uma nuvem de palavras como um produto final da WebQuest. A WebQuest é muito abrangente. E se vocês, as colegas que ainda não pensaram no projeto final, leiam bem sobre o que é a WebQuest e vejam se podem e se o WebQuest não servirá para apresentar o projeto. Digo isto à Helena e à Ana, que ainda não tinham decidido. Vejam se uma WebQuest não pode ser um bom trabalho final de inclusão das ferramentas. Queria-vos, eu hoje, já vamos com mais de uma hora, já estamos com 21h34. Queria-vos mostrar duas ferramentas que eu estou a usar agora com os meus alunos. Que eu vou-vos mostrar aqui o link E está a ter algum impacto positivo nos alunos. Vou só aqui ao meu blog para vos mostrar. Está aqui. Principalmente para alunos que não gostam muito da escola. Então, eu queria vos mostrar aqui, por exemplo, o jogo do vocabulário que eu estou a fazer. Estou a fazer jogos mesmo para os alunos jogarem. Gostaria que vocês dessem uma vista de olhos e que usem, escolham como ferramenta o Word Shots. Acedam, por favor, a este link que vos mandei. E tenho aqui vários jogos que eu estou a fazer com esta ferramenta, que é classtools.net. É uma ferramenta que tem muitas ferramentas simples que nos ajudam a fazer jogos interessantes para a sala de aula. Como eu tenho uma atividade na sala de aula, que é a palavra do dia, todos os dias nós, os alunos, portanto, descobrem uma palavra nova. E eu coloquei aqui neste exercício, neste jogo, várias palavras e os alunos, em casa vão explorando este vocabulário. Não sei se já estão a ver. Procurem o Word Shot, assim. Esta é o Word Shot, que é o que eles gostam porque é um tiro ao alvo. Não se importam de ligar os microfones para termos alguma interação agora. Ai, mas Sim, está horrível. estou a ver. Está a ver? Estão a conseguir ver o tipo de jogo que é? Sim. Os alunos estão a gostar imenso de fazer este género de jogo. Sim, pode ser um qualquer, todos eles têm vocabulário. Nós já. Este, é, pode ser, é vocabulário 1, cada exercício tem 10 palavras. Portanto, neste são quatro jogos, tem 40 palavras, que são as palavras que foram aprendendo ao longo do primeiro trimestre. São as palavras que aprenderam no primeiro trimestre. E eu agora coloquei-as nestes jogos. E eles estão a achar muita piada e estão a aprender bastante com estes jogos, porque são essencialmente rapazes, mas mesmo as raparigas também gostam. Outra ferramenta que eu estou a usar na aula de francês, eu estou a fazer um projeto. Digam-me se já ouviram falar na aula invertida ou Flip Classroom. Se este tema é vosso conhecido. Não, Não? não. Pronto, é aula. É, pronto, isto desde 2007. E mais concretamente em 2011, há um novo método que está a ganhar muita popularidade, que é os professores criam vídeos e podcast a explicar a aula e os alunos veem a aula em casa e na sala de aula fazem exercícios. Eu vou-vos mandar vejam este blogspot, mas então eu estou a fazer vídeos com o tablet. Podem ver aqui estes vídeos a explicar, portanto, eu explico como é que se forma o plus que parfait, ou portanto, a noção neste caso é uma forma verbal, e depois na sala de aula nós aplicamos, mas o aluno já vê isto em casa, já percebe? e fica mais fácil depois e perde-se menos tempo. É um conceito interessante. Eu estou a fazer este projeto com mais quatro escolas, uma escola belga, uma italiana, uma escola romena e uma escola turca. Somos cinco escolas, cinco países. E estamos a fazer este projeto da aula invertida, a ver como é que fica. Vou escrever também um texto a explicar isto. Nós vamos ter em Coimbra o segundo encontro de jogos e mobile learning, estão todos convidados, se estiverem por cá, é dia 9 de maio. Se quiserem submeter algum trabalho de alguma experiência que tenham feito nesta oficina, que se queiram escrever alguma coisa, digam-me. Segundo encontro, vou-vos dar o link. Jogos e mobile learning. Porque até dia 31 de janeiro a submissão dos textos. Vou-vos dar aqui. Eu vou escrever um texto para mostrar estes jogos do vocabulário com a ferramenta classtools.net. Fiquem com este link e quando tiverem tempo, explorem esta ferramenta para fazer aqueles joguinhos de tiro ao alvo com palavras, com vocabulário. Portanto, isto é o que eu estou neste momento a fazer nas minhas aulas de francês e nas aulas de português. Achei que deveria partilhar convosco. Porque está a ter algum sucesso com os alunos e com estes materiais, os alunos estão mais interessados. E o que fizemos na aula, numa das turmas, nós estamos a dar os Camões Lírico, e o que eu pedi foi os alunos fazerem as perguntas aqui para os jogos, e eles é que fizeram, há um dos jogos que eles é que fizeram as perguntas sobre Camões, 10 perguntas, e é uma forma de os entusiasmar e de os motivar para a poesia, uma vez que eles não gostam muito, mas como estão entusiasmados por causa dos jogos, eles acabam por aderir e acabam por apresentar algumas perguntas e efetivamente a resposta. Eu dou-vos a palavra, não sei se querem acrescentar alguma questão. Hoje eu tinha pensado fazer um hangout, mas está assim já um bocado adiantado na hora. Se calhar vamos deixar para outra altura. Digam-me coisas, o que acharam destas ferramentas? Eu achei o jogo Word Shoot bastante interessante. Eu mesma estou aqui jogando tem já algum tempinho. Muito Muito sabe bom. que é muito engraçado? Eu fiz com uma turma, só são rapazes no ensino profissional, são 24 rapazes, e isto tem níveis, então eles quiseram ir ao nível 3, e é sempre as mesmas palavras. O que aconteceu foi que eles, sem se darem conta, já estavam todos a memorizar os sinónimos. Porque Muito eles, legal. porque depois de fazerem o nível 1, quiseram ir ao nível 2, depois quiseram ir ao nível 3, como a dificuldade de fazer o tiro é maior e eles também estão muito interessados a ver onde é que estão as palavras, acabam por decorar e vão memorizando melhor do que se eu lhes estivesse a pedir para memorizarem. No Matching Pairs também achei interessante o Sim, Matching Pairs. também gostaram. Ah, o flashcards é o que permite o aluno, por exemplo, contactar com o exercício, porque dá resposta. Nos outros, eles têm que saber. Então, para facilitar, eu dei-lhes a possibilidade de eles primeiro fazerem o flashcard, ficaram ali com uma ideia das palavras, e depois, quando foram para os outros joguinhos, já era mais fácil e a motivação foi maior. Como é que a senhora produziu os vídeos para as lições? Ah, Foi o através vídeo. da sua tela? É, sim, eu crio isso eu vou-vos dar. É do Creation, que deixa eu ver se eu estou a dizer direitinho. É do Creation, que é uma aplicação é uma aplicação para iPad que permite fazer estes vídeos. Eu neste momento estou a escrever, por isso é que estou a escrever com o dedo, por isso é que a letra não é muito boa, mas já mandei vir uma caneta para os próximos vídeos. Vão ser com caneta, espero que, pronto, a escrita seja mais bonita. Mas para já, para experimentar, e os alunos ficaram muito entusiasmados. Muito legal, é interessante. Esse aplicativo permite que esses vídeos sejam salvos em qual formato? Depois, isto é muito fácil. Nós criámos os vídeos pronto, no tablet, no caso, O iPad. esta aplicação é para iPad. Eu crio os vídeos e depois eu guardo, não é? Gravo, guardo e depois vou buscar o código embed e trago o código embed para o blog e imediatamente estão disponíveis os vídeos. É a coisa mais simples que há. Não tem mais nenhum truque. Faz-se o vídeo, vai-se buscar o código embed e traz-se o código embed para o blog. E não tem mais nada, não há nenhum truque, é simples. Eu faço inclusive isso no próprio tablet, ponho o código no tablet, em 2 minutos menos até eu consigo pôr o vídeo online. E como é que a senhora está usando com os alunos? Eles recebem esses vídeos pelo link do blog? Não, eles acedem ao blog, este é o blog da turma, acedem ao blog. No computador deles e vêm no computador. A senhora passa como um exercício de preparação para a aula seguinte. Exatamente, exatamente. Ok. Muito bom também, gostei da ideia. Pronto, tinha estas duas, ainda tinha mais duas aplicações, mas fica para a próxima. Pronto, então dou por encerrada a sessão de hoje. Eu penso que a Marta ainda tem alguma coisa a perguntar-me, e eu podemos ficar depois de encerrarmos a sessão de hoje. Eu fico online e posso ver esse assunto consigo, está bem, Marta? Sim. Ok. Então, desejo-vos a todos continuação de uma boa noite e já sabem, se estiverem com problemas, digam-me e peçam-me ajuda e não gastem muito tempo. O tempo é precioso e há pouco. Por isso, peçam ajuda para resolver os problemas que forem tendo. Uma boa noite e até à próxima e boa oficina. Ah, e esqueci-me de dizer no princípio, desejo-vos um excelente ano e tudo de bom, ok? Obrigada. Boa noite Boa noite. Obrigada. a todos, então. Obrigada.